Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom, Arnaldo Acept? Tudo bem, meu amigo Júnior. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. Estamos novamente aqui, pertinho do seu ouvido, trazendo até vocês um bate-papo bem legal sobre algumas músicas de alguns tempos passados, de breves momentos maravilhosos que todos tivemos. E os que não tiveram, com certeza sentem um gostinho, porque a música é uma coisa mágica, traz de volta o que passou e faz sonhar o que ainda não veio. Correto, Arnaldo? Correto, corretíssimo e bem poético, viu? E faz sonhar o que ainda não veio. Gostei, vou copiar essa daí. É isso aí. E esperamos que vocês gostem. E de antemão já vamos pedindo humildemente para vocês o seu like, o seu compartilhamento, a sua assinatura no nosso podcast, para que nós possamos nos sentir incentivados a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês, certo? Que com certeza, como nós, amam música. Então vamos lá, Arnaldo Acept, vamos começar, né? Tá preparado? Vamos que vamos. Eu sempre tô nervoso. Eu quero dizer que não estou preparado porque eu fico nervoso, mas se é por nós, se é por vocês, a gente tem que estar preparado. É isso aí. Então vamos lá. Qual a primeira música que tem aí pra gente aí, Arnaldo? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui na nossa primeira música aqui que a gente vai citar aqui, eu tenho aqui um disco maravilhoso, certo? Eu recomendo, eu vou recomendar aqui algumas músicas, mas eu recomendo que vocês escutem o disco, porque uma música vai ser covardia com esse disco. É uma obra-prima, sinceramente, eu sou apaixonado por esse disco. E a banda também é maravilhosa, dispensa comentários. É o Toto, e o disco é o Toto 4, é isso aí, 4. De 1982, disco premiadíssimo, ganhou 6 prêmios Awards, ganhou o álbum do ano e blá blá blá, e a lista é muito grande sobre esse disco, pessoal. Então, é desse disco que você sempre vê nos flashbacks, talvez em filmes, os hits desse disco. Com certeza são os que falam mais por essa banda, que é África e Rosanna. Então, dispensa comentários, né? Quem conhece aí música boa sabe do que eu tô falando. Mas como o disco é muito grande, eu não posso dizer todas as músicas. Eu vou dizer uma que eu acho especial, uma que eu gosto muito. I Want to Hold You Back. Essa música é linda. Quero que vocês vão lá e escutem essa música. Pode ser no YouTube, seja lá onde for, mas escutem, cara. Essa música é pra doer no coração mesmo. É isso aí. Então vamos lá. quando você falou essa música, o Arnaldo, automaticamente meu coração já disparou. Por quê? Porque em meados de 89, 90, eu tive uma namoradinha que, coincidentemente, o nome dela era Rosanna. E essa música, toda vez que tocava, cara, ela acabava comigo. Que essa música de 82, né? Mas, cara, ela tocava demais nessa época, entendeu? E a gente sentia, eu sentia, cara, demais, porque essa menina aí, ela foi a minha primeira namorada. A gente fugiu de casa junto e aquele negócio de adolescente, e se conhecendo, e conhecendo assim a intimidade adolescente de uma forma mais profunda, cara. E essas coisas que marcam a gente. É um musicão, galera. Por favor, escutem também esse Rosanna. O Rosanna, que é maravilhosa. Ah, meu Deus do céu. Agora você enfiou aí algo pontiagudo no meu coração, cara. Algo pontiagudo com o nome de Rosanna. É, mas nem todo mundo teve uma Rosanna na vida. Mas todo mundo pode ter o disco que tem essa música. E esse disco eu indico muito. Eu indico pra você que tá ouvindo. Eu indico mesmo, cara. Compra lá esse disco, escuta, vai lá na internet. É muito bom. E Rosanna é uma música muito legal. E curiosidade, tinha um amigo que ele tinha uma namorada, uma ex-namorada que ela recentemente tinha deixado ele, que o nome dela era Suzana. Aí no lugar ele improvisava. No lugar de Rosana ele falava Suzana. É assim, sabe, né? Coisa dos adolescentes, né? Saudade desse tempo, viu? A vida era mais fácil, os boletos, não existiam boletos, né? A vida passa a ser séria depois dos boletos, não é, Arnaldo? Cara, nesse tempo não tinha os boletos, mas compensação tinha as mamães e os papais que eram bravos, né? Então vamos lá, bola pra frente. É, vamos falar de que agora? Vamos lá, vamos lá. Agora eu quero que vocês de casa prestem bem atenção nesse cara que é uma unanimidade. É o Peter Gabriel. Pra vocês que não conhecem o Peter Gabriel, ele é aquele ex-integrante do Genesis, banda essa aqui do Phil Collins. Uma banda de rock progressivo muito boa, muito legal. Então, minha gente, esse cara saiu do Genesis e resolveu seguir carreira solo. Então, ali em meados de 1986, já com algum disco lançado, ele lança um disco chamado Soul, 1986. E, cara, esse disco é um disco mais diferente dos outros discos anteriores, tanto da banda quanto da carreira solo mesmo. Ele é um disco mais pop, é um disco mais 80, um disco lindo de se ouvir. A minha música preferida desse disco é Red Rain, mas eu sei que a música do meu amigo Júnior aqui do meu lado, a preferida desse disco é Sledgehammer, mas com razão, né? Com propriedade, porque é uma música que marcou mesmo. Peter Gabriel, pessoal, não tire esse nome da sua cabeça, por favor. É isso aí. É porque essa Sledgehammer, na verdade, ela foi o carro-chefe, né? Ela foi o hit que tocou esse disco, né, cara? O hit foi ela e fez muito sucesso mesmo. E até hoje, alguém pode dizer assim, ah, eu não conheço, mas se tocar, com certeza, diz aquele ar, que, né? Aquele Pois é. Peter Gabriel, né, cara, quanto mais o tempo passa, né, parece que ele se aperfeiçoa mais, né, cara? É um cara, é um músico de primeira, mas também o que falar dos músicos da Genesis, né, cara? A Genesis, ela foi uma das melhores bandas do mundo, cara. Ela só produziu artista bom, né, cara? Tira-se aí o Phil Collins, né? O Phil Collins era baterista da Genesis, né, cara? Baterista, e o cara produziu na vida, né, meu irmão? Aquele cara tem baladas históricas, né, cara? E músicas históricas, né, cara? Que nem a Geisha Awards, né? Que é muito conhecido, né? Regravada agora pela Mariah Carey, né, cara? E Do You Remember? É, né? São clássicos, né, cara? Phil Collins tem, né, cara? E o Peter Gabriel, né, cara? Que tem aquela música também, que foi tema até de uma série, que se chamou O Sorriso do Lagarto, na Rede Globo. Que o nome da música é Mercy Street, que é uma música maravilhosa, assim, diferentaça, mas muito boa, né, cara? Ele é um músico completo, né, cara? Sim, ele é muito completo e diferentaça a cada trabalho dele. Inclusive, ali na carreira solo dele, ele colocou aqueles músicos percussionistas ali, pegando um pouco da música africana, da música brasileira. Há quem diga que tem influência de música brasileira ali, e eu não duvido nada, porque o cara cresceu numa banda de rock progressivo, então o rock progressivo tem essa tendência de fazer esses músicos que abrangem vários estilos musicais e colocam na sua música própria. Então é muito legal. Peter Gabriel é um cara fora de série. Ele teve ali aqueles problemas nos anos 80, teve até ameaça de morte em cima dele, pra, se você não sabe, fique sabendo. Ameaçaram ele, na época ele andou quase falindo, mas ele reuniu o Genesis novamente, fizeram um show memorável, e inclusive com o Phil Collins também, e deu tudo certo, e ele se ergueu. Então ele grava esse Soul, esse disco maravilhoso que tem como carro-chefe Sledgehammer. Poxa, é isso aí. Sem dúvida, né? Um grande músico. Vamos partir para a próxima. Vou engatar a marcha e vamos seguir. Pisa no acelerador. Qual a próxima? Vamos engatar aqui uma terceira, né? E mandar para frente, porque agora vamos falar de uma banda que vocês conhecem ou que vocês já ouviram, mas muita gente não fala, e por isso que a gente fala aqui, porque a gente tem que desenterrar o que é bom. É o Starship, banda que é a sobra do que veio lá dos anos 60, do Jefferson Airplane, que no Jefferson Airplane, com o tempo, passou a chamar Jefferson Starship e depois Starship, e aí foi mudando até virar somente Starship. Mas ali nos anos 80, a banda já vinha com um som mais pop, mais oitentão, mais aquelas guitarras de hard rock e aquele som mais pop. Então, ali em 1985, eles gravam o Knee Deep in the Hoopla. 1985. Esse disco é lindo, maravilhoso. Eu recomendo. Ainda tem ali a Grace Slick ainda. E o que eu posso citar desse disco maravilhoso, dessa ótima banda, é Will Build the City e Sarah. Pra você aí que conhece o que é bom, sabe que Sarah marcou a época. É isso aí, Sarah é uma grande balada, né? Que inclusive é a nossa Sarah em português, né? Uma música gravada para uma personagem chamada Sarah, que é a Sarah. É realmente uma grande balada, linda balada, por sinal. Vale a pena conferir, vale a pena colocar ali no YouTube ou em alguma plataforma. Sarah. Então, vai lá, Starship, Sarah, tá dado o recado. Próximo. Próximo, próximo. Vamos lá, minha gente, falar do que é bom. Eu quero falar também de uma banda que meio que não deu muito certo, mas que marcou e todo mundo sem saudade, com certeza, é o Cutting Crew, banda inglesa, banda maravilhosa. Então eu trago aqui o Broadcast de 1986, e é lá que você vai encontrar I've Been Loved Before e Just Died in Your Arms. Então é desse disco, 1986, Broadcast. Vocês vão lá, escutem, vale a pena relembrar. Cutting Crew, grandes músicos, grande vocalista. O cara tem uma voz sensacional, marcou época, o cara canta muito. E eu espero que vocês relembrem aí, onde vocês estiverem, no carro, em casa. E se lembrar de um amor ou não, escuta lá que vale a pena. E é outra grande balada, né, cara, dos anos 80, né? É uma grande balada, realmente muita gente dançou ao som dessa música, né, cara? E é isso aí, linda mesmo, maravilhosa, apaixonante. É outra banda também marcante, né, que você escuta a voz e você diz assim, pô, cara, essa música, infelizmente, muitas bandas elas se esvaíram, né, com o tempo, mas você escuta essa música, você sabe que ela tava lá nos anos 80, embora você não saiba, talvez, o nome da banda, né? Então vamos lá. Vou falar agora um pouco também, cara, de uma banda legal que também tocou aqui em Fortaleza e eu fui para o show dela. É a Information Society, cara. Que tem uma balada chamada Repetition. É linda também, que faz parte de uma novela, não me recordo qual. Mas também é uma balada muito memorável também, maravilhosa. E vale a pena escutar. Uma música que fazia um som altamente eletrônico, mas que veio com baladas tipo essa Repetition e também com Sleeping Away também, que é uma música muito boa também. E é isso aí. Músicas que marcaram os anos 80, 90, ó, um pouquinho para cada um mesmo pensar, lembrar e escolher qual gosta, qual não gosta. E deixar um comentário lá pra gente. Se gostaram, se não gostaram, daí a sua opinião. Indica mais músicas para um próximo breve podcast, certo? E é isso aí. E vamos ficando por aqui, Arnaldo. E aí? Bom, bem verdade. E inclusive deixa as duas. Inclusive, a gente sempre, quando relembra bandas de rock, bandas pop, que a gente aqui não escolhe o gênero, mas sim a qualidade, é incrível como a gente lembra de filmes e novelas. Eu não sou muito fã de novela, você também não é, mas é incrível como marcou, inclusive nas novelas. Parece que essa... A música... Parece não, com certeza ela é poderosa, porque você veja que até as novelas eram cheias de cultura, eram cheias de coisa boa. Você escuta música dos anos 80 que fizeram parte de trilha sonora de novela, gente. Isso é não dá nem pra pensar, não dá nem pra imaginar. O que hoje você vê muita coisa brega aí na cabeça dos jovens. E não vou citar nomes nem falar de música, mas é horrível o cenário atual. Aí você escuta aí um Cut Crew na novela, você escuta um Starship num filme ou num seriado ou na novela. Isso é muito gratificante pra gente que estava lá, e eu sou feliz por ter vivido bem os anos 90, por ter escutado rádio. Houve dias que minha mãe não percebeu, mas eu passei a noite toda escutando rádio, e era muito legal nas FMs. Você tá escutando ali um Engenheiros do Havaí, de repente rolavam os Scorpions, de repente rolavam um Information Society, de repente rolavam um Rockset, e a qualidade musical era muito grande. Tem gente que fala, ah, é muito brega, só fala de amor. Poxa, mas tinha qualidade, e falar de amor não é breguice, falar de amor é bom. Você ama seu filho, uma música marca essa época da sua vida toda com ele, um grande amor do passado que foi embora, uma pessoa que você esqueceu de pedir perdão. Então esse é o impacto que a música causa na gente, traz boas memórias, entendeu? Então a gente vai falar assim de bandas de rock, vai falar assim de bandas pop, e vamos falar assim de amor sempre, porque essa é a nossa intenção, falar do que é bom, falar do que marcou. Se tal música de amor marcou, a gente vai estar aqui para falar. E desculpem vocês de casa, se a gente errou, se a gente não pôs aqui, é porque não deu, beleza? Você vai lá e comenta e pede lá o seu artista, e a gente traz aqui para você, e você relembra junto com a gente. Então, para finalizar, eu quero que vocês relembrem, e eu quero fechar o nosso bate-papo de hoje com essa grande banda, com esse grande vocalista, grande baixista, um grande músico no geral. É a banda do Sting, é o The Police. E o disco que eu vou trazer aqui é o quinto álbum da banda, é o Synchronicity. É isso mesmo que se fala, Synchronicity, quinto álbum de 1983. E a música é clara, né? Aquela que embalou corações. Eu acho que você sabe qual, não sabe, Júnior? Claro, é a Every Breath You Take. É a música do Stalker, né? Foi revelado, é uma curiosidadezinha, foi revelado pelo Sting mesmo, que essa música não é uma música de amor, ela é uma música de um cara que persegue uma menina. Esse cara, ele é um perseguidor, é um Stalker, né? Que chamam de Stalker. É, Every Breath You Take, né? É cada respiração que você der, né? Aí na música ele diz, cada passo que você der, cada respiração, cada movimento que você fizer, eu vou estar lá te assistindo. É realmente um perseguidor. Mas nos embalou como balada. Eu, pessoalmente, tenho uma pessoa que eu penso muito quando eu ouço essa música. E marcou profundamente, embora seja passado. Mas fica no pensamento, né? O grande carinho, né? O amor a gente dá pra outra, né? Mas o carinho permanece. Tá certo, Arnaldo? Certíssimo, Luiz. Certíssimo. Não vamos nos complicar, né? Não. Somos homens. Então vamos lá. Então é isso aí. Então, pra fechar com chave de ouro, como meu amigo, sócio, parceiro acabou de falar. Ah, só um recadinho. É uma coisa que vocês têm que prestar atenção, né, nessa música marcante aí, que tem o baixo e a guitarra, com aquele riff bem marcante e simples aí dessa canção. É, se você não teve um grande amor nessa época, ou nem viveu essa época, é incrível como essa música rola no rádio hoje. Você inventa logo um amor para você recordar. Você inventa logo uma paixão, você inventa alguma coisa relacionada a isso. Então, minha gente, controle-se. Então a chave girou, a chave de ouro, então fechou com chave de ouro. Every Breath You Take, The Police, grande Sting no vocal. Bom dia, boa tarde, boa noite, até a próxima. Estamos aguardando a tua assinatura, o teu like, o teu compartilhamento. Beijão no coração de todo mundo. Até a próxima, minha gente. Até o próximo conteúdo com música boa. Valeu!